tô querendo te ter. Estou sentindo falta de você. Será que ainda posso te ter? Oh, baby. Portal da Rocha, tão junto. Beijou a minha boca e me apaixonou. Na cama rolou amor. De madrugada a gente trocando beijo. Depois de um love acabamos no chuveiro. E quase enlouqueci de amor. Ainda tô querendo te ver. Estou sentindo falta. Beijou a minha boca e me apaixonou. Oh, não.